Na madrugada desta quarta-feira, por volta de 3 horas e 25 minutos, socorristas do SIAT foram acionados para um deslocamento até a Avenida República Argentina, em frente à Praça da Bíblia, para o atendimento de uma pessoa que havia sofrido uma queda de motocicleta. No local foi localizado um indivíduo do sexo masculino caído em via pública e a motocicleta já havia sido retirada do local por terceiros. Socorristas deram atendimento a Valmir Marques Carvalho, de 39 anos, que foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Contusões, escoriações e um ferimento lacerante em crânio eram as preocupações dos bombeiros quando do atendimento à vítima. A informação não chegou a ser repassada à Polícia Militar, pois como o veículo foi retirado do local, não se sabe por quem, não há como gerar um boletim de ocorrência para o caso. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.